seu coração. Quanto tempo faz que a gente não se vê? Como é difícil ficar assim. Esse coração ficou partido. A minha vida não é mais a mesma. Estou pirando louca por você. Apaixonando o seu coração. DJ Fábio Marito Bense. A moleque! É DJ Bill dos Piratas. O sucesso que vem de Marituba. Quanto tempo faz que a gente não se vê? Como é difícil ficar assim. Esse coração ficou partido.